vejo agora este teu lindo olhar, olhar que eu sonhei e sonhei conquistar, e que um dia afinal conquistei enfim. Findou-se o carnaval e só nos carnavais encontrava-te sem encontrar este teu lindo olhar, porque um poeta era eu, cujas rimas eram compostas na esperança de que tirasses essa máscara que sempre me fez mal, mal que findou só depois no carnaval. Só depois.